nós modernamente apaixonados pela nova geladeira. Primeira escrava branca que comprei veio e fez a revolução. Esse eterno feminino do conforto industrial injetou-se em minha veia, dei bandeira. E ao pôr fé nessa deusa gorda da tecnologia, gelei de pura emoção. Ora, desde muito adolescente me arrepio ante empregada debutante. Uma elétrica doméstica então, que sex appeal, dá-me o frio na barriga. Essa deusa da fertilidade, ready made lá do chão, já passou de minha amante. Virou superstar, a mulher ideal, mais que mãe, mais que a outra puta amiga. Mr. Angel, Papa Pó, e outro amigo meu, Xarope, se cansaram de dizer pra que Deus, dinheiro e sexo, ideal, pátria e família, pra quem já tem frigideira. É Freud, rapaziada, vira cair na cantada de um objeto mulher. Eu me consumo, madame, e a classe média que mame, se o céu a prazo se der. Sensual dessa Nossa Senhora cética. Com ela saio e traio a televisão, rainha minha e de vocês. Dona Frigider me come, but no kidders, dá brincando, filho compromete a estética. Oh, como é de purga e momo, como e tomo tudo dela, deleites da frigidez. Inventores de Madame Frigidaire, peço bis, muito obrigado. Afinal, na geladeira, bem ou mal, foi-se o futuro do país. E um futuro de terceira, posto assim na geladeira, nunca vai ficar passado. Queira Deus que enfim da orgia, já de cabecinha fria, leve um doce gelado. Mr. Angel, Papa Paul, e outro amigo meu, Xarope, se cansaram de dizer pra que Deus. É Freud, rapaziada, vira cair na cantada de um objeto mulher. Mas que trocadilho infame, la breva, la de dame, do tanjadinho contra. Thank you.